todo olho o verá. Nas nuvens, todo olho operá, com poder e autoridade, sua igreja arrebatar, seu nome é Deus. Ele é Senhor, sua face reluzente, brilha mais do que a luz, tem o cetro em sua mão, em sua coxa está escrito, que ele é o Rei Jesus. Descendo com milhares de anjos, querubins e serafins, os santos cantam glória, Jesus Cristo vem aí. A igreja ansiosa espera um noivo que está vindo. Eu já posso imaginar a noiva com Jesus subindo. Ele vem com poder e majestade, ele vem deslizando sobre as nuvens, ele vem pra buscar a sua igreja. Ele vem com abrir e fechar de olhos, ele vem todos juntos exaltando ao rei rumo a Jerusalém. Jeová Rafa é o Deus que sara, Jeová Nissi a nossa bandeira, Jeová Shalom é a nossa paz, Jeová Jiré provedor, Elohim, El Shaddai, Adonai, rei dos reis, Senhor, nosso eterno Salvador. Vem, vem Jesus, vem nossa luz. Vem, vem Jesus, vem sua igreja buscar. Ele vem com poder e majestade, ele vem deslizando sobre as nuvens, ele vem a igreja. Ele vem com abrir e fechar de olhos, ele vem todos juntos exaltando ao rei rumo a Jerusalém. Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem. Está chegando, aleluia! Shalom é a nossa paz, Jeová Jiré provê.